success. Saudações, robôs, mutantes e alienígenas. Desafiamos a morte nesse começo de 2021 para trazer até vocês nossas impressões de O Cemitério. O livro de Stephen King que aborda a vida, a morte e as duas coisas ao mesmo tempo. Então, desse além em vida, eu invoco o globe ancestral Jameson Tiossi. Miau! E o Arlong de Tabuleiro, Reginaldo Yomé. Opa, e aí? Cara, essa referência aí é pra pouco, só digo isso. Bom, já que estamos no ano novo, vida nova, vou inverter as coisas. Reginaldo, rapidamente aí, duvido, quem é Stephen King? O Stephen King, cara, é assim... Acho que é até difícil alguém não conhecer ele ou não conhecer algum, não ter algum contato com algum trabalho dele. Porque o cara é tão... prolixo, assim, cara, e tão produtivo, assim, de né, ele trabalha muito rápido e muito, escreveu muito e muita coisa dele foi adaptada, muita coisa dele foi, tem coisa que você nem imagina que é dele, né, eu acho que até um pouco, assim, injusto colocar ele como mestre do terror, porque as histórias dele abordam muito mais do que isso, né? Vamos dizer assim, se for para sintetizar quem é o Stephen King, ele é um autor americano, né? Dizer que ele sempre aborda o Maine, porque ele nasceu lá, né? Ele tem uma predileção por essa região, que eu acho até legal, porque é um negócio assim, não é tão solar quanto a Califórnia, por exemplo. Então ela rende materiais interessantes. Esse que nós vamos falar é um bem assim apropriado em relação a isso, porque o Maine acho que foi um dos primeiros territórios a ser colonizado, né, na época quando os Estados Unidos estava sendo colonizado, então tem toda essa relação com a parte nativa americana, assim, né, deles, então é cheio dessas lendas e desses mistérios, assim, que o King soube sintetizar muito bem. Né? No caso do, por exemplo, do cemitério, é um daqueles livros que já vem já com até uma própria mítica por trás, né? Que ele escreveu esse livro anos atrás, assim, e mostrou para a esposa dele, que também é autora, né? É ela que faz a primeira leitura, a leitura crítica dos trabalhos dele, e aí ela falou, achou ele um pouco pesado, né? Ele escreveu o livro tendo uma experiência de um bichinho de estimação deles, né, que morreu, numa época muito próxima, acho que é, se eu não me engano, é filho, não é filha, dele quase foi atropelado, igual a cena que você vai ter no livro, assim, quase foi, né, então uma cena muito parecida, e aí ele, em cima disso, o cara pirou, porque é uma cabeça pro cara pensar desse jeito, né, eu não vejo como normal, assim, falando em tom de brincadeira, né? Ele pirou, cara, e começou a extrapolar, né? Ah, se meu filho morresse, o que eu iria fazer? Como eu iria fazer? E aí ele entra naquela piração que a história do livro é fantástica, é absurda, né? Anos depois, quando ele foi se livrar de um contrato com uma das primeiras editoras dele, aquela Doubleday, ele precisava entregar um livro derradeiro, e aí, como a esposa dele não gostou tanto desse livro, ele entregou O Cemitério para Doubleday, né? E virou um sucesso, cara, porque o livro foi rapidamente vendido para o cinema e começou a uma adaptação, assim, a toque de caixa. E é, puta, cara, eu acho, olha, eu nunca tinha lido, né? Já me adianto de falar que eu fiquei impressionado com o livro. Certeza, assim, de 100% de certeza. Quem no Brasil conhece, assim, já ouviu falar no Maine, sabe por alguma coisa do Stephen King, seja por livro, por filme. Cara, sabe, o Maine é egípcio dos Estados Unidos, sabe? Né? Ninguém nem sabe, você nem pensa no Maine, né? Boa referência, é isso aí, é o Sergipe dos Estados Unidos, cara. Ele tem, assim, um outono que é, assim, é bem representativo, aquelas paisagens bucólicas das folhas caindo, tal, tudo. Ele tem também um festival de lagosta, assim. Ele tem algumas características, mas, cara, acho que ele é um estado minúsculo também. Ele é uma coisa muito pequena, né? Ele é insignificante. Se não fosse pelo King, ele seria realmente insignificante. Assim. E é cercado pelo Canadá, se você olhar quase pela fronteira dele é com o Canadá. O que já não é uma boa referência, né? Não é isso? Tá, é isso? O Maine tá começando a ficar chato. A hora que ficou chato, você chegou no Canadá, né, meu? Não, e você falou, né, uma das referências é o outono, cara, sabe, outono, não é nem estação de ano, sabe, que porra lembra do outono, tá falando dessas coisas. Bom, Jamerson, então, o Reginaldo falou bem rapidamente aí, qual foi seu primeiro contato com qualquer coisa do Stephen King na vida? Eu cheguei a ele pela má influência da editora Record, que fez a edição de banca de Carrie, a Estranha. E eu tinha assistido o filme, passou num cine da TV Bandeirantes, aquela versão do Brian De Palma. Eu assisti essa versão e logo depois apareceu na banca, eu fui e comprei o Carrie, depois eu comprei o Iluminado e minha mãe comprou o Christine, mas Christine eu tenho ainda a versão que minha mãe leu, só que eu nunca me interessei de ler Christine, certo? E inclusive o filme é pelo John Carpenter, que fez Halloween, que é um cara entendido nessas coisas, mas eu nunca nem me interessei nem pelo filme, nem pelo livro. Depois eu li o Carrie, achei muito interessante o livro, e naquele momento ali nos anos 80, quando eu conheci, eu li Tripulação de Esqueletos e mais uns dois livros de contos. Eu li o que tem a Névoa, né, eu achei muito interessante, só que teve um momento que eu parei de ler o King, abandonei. Assim, eu já tinha lido uns 6, talvez 7 livros dele e simplesmente abandonei o autor e fiquei 20 anos sem ler, apesar de que O Cemitério foi o livro que eu mais li dele e também se tornou agora o livro que eu mais li na vida, porque é o único livro que eu li completo 3 vezes. Aos pedaços eu já li vários livros. Principalmente livro de memória para trabalhos de escola, eu já li várias vezes um pedaço, mas livro completo, início, meio e fim. O Cemitério foi o único livro na vida que eu li 3 vezes. Então, assim, eu realmente, assim, eu leio pouca coisa do Stephen King, eu li, né? Por incrível que pareça, eu me lembro, assim, que eu comecei a me interessar mesmo foi pela série da Torre Negra. Fiz o caminho contrário, acho que todo mundo faz por um livro ou outro. Eu fiz pela Torre Negra, embora eu também já tenha lido o Iluminado. Eu gosto muito do filme, por isso que eu fui atrás do livro, e eu acho, já me antecipo, porque eu acho o livro e o filme duas coisas fantásticas, mas bem diferentes, assim, né? Eu gosto dos dois, talvez um pouquinho mais do filme por causa do Kubrick, mas o livro eu também acho muito legal, cara, né? E eu acabo agora, assim, vez ou outra, lendo alguma coisa dele. Eu já tentei ler It e parei, porque, puta, cara, é muito grande, é um tijolaço, e ele vai falando de todo mundo da cidade até chegar na parte que realmente me interessa. Mas eu acho que esses primeiros livros aí dele, eu acho eles fantásticos, assim. Eu acho que ele tava fervilhando, assim. Ele tava cheirando todo, você quer dizer, não é fervilhando. Não, viu, Jamerson? Eu acho que não, acho que foi consequência isso. A parte dele drogado é mais consequência, não é causa, é mais consequência, digo, do talento dele, né? Porque ele tem, cara, uma capacidade de ver o terror nas coisas, assim, mais banais, assim, mais mundanas, né? Cujo, por exemplo, mesmo, né, carro, assim, pô, cara, assim, é umas coisas assim, né? É interessante você falar isso, porque ele disse que ele não se recorda de ter escrito o final de It, né? Quando tem uma sequência, tem uma cena lá em It que é de muito mau gosto vista hoje. Certo? E eu não vou falar o que é, mas é de muito mau gosto, certo? E ele fala que ele não sabe que ele escreveu aquilo, não lembra de ter escrito, e ele não sabe como o editor deixou ele colocar aquilo. É, ele realmente teve essa fase aí com uma dependência de drogas. Ele se livrou disso, cara, né? Eu acho que parte, assim, é que o King também tem uma família bonita. Ele é esquisito, mas a família dele é legal, é bacana. Tem esposa, que é escritora. Tem os filhos que viraram escritores. Inclusive, te interrompendo mais uma vez, hoje, que a gente tá gravando 2 de janeiro, comemora 50 anos de casados, viu? Tá aí, meu, assim, pra aguentar aquele maluco, né, meu, aquele cara assustador, meu, o presente é mais dela do que dele, assim, meu, mas eu acho assim, qualquer coisa que você começar do livro do Stephen King, você vai ter uma perspectiva diferente, uma surpresa. Eu acho, o Carrie eu também li, porque é curtinho, assim, é bem interessante de começar, né? O Iluminado eu acho legal, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Se você já viu o filme, é muito presente. Vamos dizer assim, o Iluminado é muito mais marcante no cinema, eu acho, mas é interessante também. E agora esse, O Cemitério, cara, assim, já me adianto que me impressionou muito, assim. Talvez seja um dos favoritos, se não for o favorito, o livro favorito que eu já li dele. Bom, então vamos adentrar no Cemitério dos Bichos. Vai falar aqui rapidinho do filme, né? Ele fala de uma família, né? Os Creed, cujo pai, o Louis Creed, ele tá se mudando de emprego, ele consegue um emprego melhor na Universidade do Maine, e ele se muda para uma cidadezinha próxima dessa universidade, e leva toda a família, né? A esposa, a filha de um, sei lá, de seus 7, 8 anos, e um filho bem pequenininho, bem pirrainho mesmo, de pouco mais de um ano. E lá, né, ele conhece tem um vizinho, um senhor, né, bem característico do interior, gente boa, que ajuda ele em tudo, assim, facilita, a primeira amiga que ele faz, né, facilita nessa mudança e tal. Os filhos se dão muito bem com o senhor dos 80 anos, assim, bem, bem vozão. E aí ele mora numa casa, assim, numa espécie de, é quase uma fazenda, né, tem um terreno imenso, assim, então eles começam a passear pelo terreno. E aí nesses passeios, né, pelas redondezas, né, junto com esse vizinho, eles vão lá e conhecem tem um bosque gigantesco, tem uma trilha que vai dar num cemitério de animais de estimação, né? Daí o nome do original em inglês, né? Pet Cemetery, né? E aí tem vários túmulos lá das crianças, né? Enterrando cachorro, gato, coelho, até peixes, peixe ornamental, né? Aquelas coisas bem, bem infantis, né? Feito, os túmulos feitos com um pedaço de madeira, com lata, e por aí vai, né? E nisso, o Stephen King começa um grande debate, assim, sobre vida, sobre morte, né? Sobre desespero, família também, de certa forma, né? E aí o Louis Creed, né, o protagonista, ele vai, sabe, se embrenhando numa trama sobrenatural que surge logo no começo do livro. Ele fica se perguntando qual o limite da vida e qual o limite da morte. Ele, como médico, né, ele deixa bem claro desde o começo que ele sabe que a morte é uma coisa inevitável, que vai acontecer. Ele enxerga dessa forma, ao contrário da esposa, que tem todo um drama lá, perdeu a irmã e tem uma coisa mais relutante com a morte, ela não vê isso como natural. E aí, quando descobre a verdade, né, quando o Louis Creed descobre a verdade, ele percebe que é muito pior do que esse pessoal dele que ele tem, né? Então, o questionamento é sempre esse, né? Qual o limite de um para o outro, né? Então, Jamerson, por que você indicou esse livro? Justo esse livro? O livro para mim é muito significativo, porque ele é um livro que eu me impressiono com a qualidade narrativa dele. Quando nós estávamos lendo, Reginaldo e eu, achamos uma brincadeira interessante, que o grande fato que você fala do livro, ele é só 5% da estrutura do livro. Porque, na verdade, ele não estende. Existe um desenrolar na trama. E nessa terceira leitura que eu fiz do livro, eu construí um negócio assim muito maior e que eu poderia fazer uma excelente adaptação em quadrinhos do livro, certo? Com personagens sobrenaturais, assim, de outras dimensões convivendo, porque eu acho que é isso que está acontecendo. Como é que é estruturado? Eles chegam lá, e nesse processo de chegar lá e desenvolver essa trama, tem um espírito que é preso em um cemitério antigo, que não é esse cemitério dos animais. Na verdade, eu até comentei com o Reginaldo, eu não acreditava unicamente que o cemitério ressuscitava as pessoas que eram, as coisas, os bichos que eram enterrados lá. Eu achava que esse espírito possuía as pessoas e esse espírito era tão forte que ele reanimava a carne. Isso dá uma certa diferença. Claro que você pode falar, ô Jones, isso não tá certo, porque o gato não era sempre maldito, né? O gato ainda tinha algumas características felinas, no modo geral. Mas é isso que eu acreditava. A ideia que está por trás, que existe uma coisa manipulando eles, sempre foi uma ideia muito presente para mim. E quando eu fiz essa releitura, talvez por causa da minha maturidade hoje, e não quero dizer com isso que eu sou muito maduro, não, hoje eu entendo que desde o primeiro momento o Creed ia se dar mal, porque alguns espíritos escolheram ele e a família dele para bode expiatório. Cara, é assim, eu tenho uma impressão um pouquinho diferente, aí você me diz qual foi a sua depois, não. Porque é o que o Jamerson está tentando falar, e a gente discutiu isso antes mesmo, é que assim, quando eu li, cara, eu tive uma impressão assim, falar assim, peraí, o cara viu que ressuscitar o gato, mesmo que o motivo seja bom para a filha dele não ter um contato prematuro com a morte e tudo tal, não deu muito certo, o gato não voltou bem, o gato não voltou normal, ele voltou, ele não é tão agressivo, tão rápido como é no filme, mas ele não é mais a mesma criatura, ele é outra coisa, ele cheira mal, ele ficou mais sombrio, a menina não gosta dele, porque a menina parece perceber que tem alguma coisa estranha, tal, tudo. Aí fala assim, como que desse ponto, que assim, vamos falar assim, a cobaia não deu certo, como ele ia fazer isso com o filho, né? Você até entende que assim, o cerne da história, o King está tentando explorar uma dor, que é a dor da perda do ente familiar, principalmente prematura, assim, uma coisa inesperada, um acidente, uma coisa muito sofrida, uma criança. É terrível de falar, eu não sou pai, mas da forma como ele descreve é terrível, cara, terrível, terrível, terrível, assim, assustador, né? Como em cima dessa, ele teve uma experiência anterior ruim, aí ele teve, passou por esse trauma. Num primeiro momento, você pode dizer, o pai tá tão abalado que ele vai fazer qualquer coisa para ter o filho de volta. Na verdade, a leitura que eu faço depois com o tempo e que o Jamerson tá tentando falar é que existe uma força sobrenatural durante todo o livro conduzindo essas pessoas para colocarem corpos naquele cemitério, que não é um cemitério indígena, é um lugar amaldiçoado que os índios abandonaram, que ressuscitava as pessoas de forma diferente. Elas não são mais a mesma coisa, né? Então você vê o velho vizinho dá a ideia de ressuscitar o gato, você parece que teve uma influência por trás, que ele precisava fazer aquela sugestão. Depois, o Creed, o pai do menino que é morto, ele faz um malabarismo, ele faz uma elaboração mental de como ele vai fazer todo esse processo, que só dele ficar remoendo essa ideia era para ele não fazer. Imagina tirar um corpo enterrado no cemitério, não tem sentido, é muito insano isso. Então você acaba sendo assim, vendo que tem uma influência por trás, que é assim, é a figura do Wendigo, né? Essa criatura que é até da mitologia dos índios norte-americanos, tudo, que é, né, uma entidade devoradora, que ela casa bem com a história, né? E eu vejo ela realmente influenciando isso, né? E é o que o Jamerson está falando, que eles vão acabar, ela acaba sendo assim, quem manipula tudo, né? Que o Jamerson até chega a falar que o cemitério está em outra dimensão, é por isso que as pessoas, não é que elas voltam, é a entidade possuindo essas criaturas. Eu acho que é por aí também, mas a forma, eu acho que é influência, não é uma coisa tão sobrenatural, é uma influência sobrenatural sim, mas ela não é uma assombração, é isso que eu quero dizer, né? Quase as pessoas ficam fissuradas em fazer isso, assim, e eu achei isso a parte mais interessante do livro, praticamente, ao mesmo tempo de toda essa experiência que é horrorosa, cara, assim, a hora que o King começa a descrever, né, o processo de de luto, né, da família mesmo, de enterrar e depois de luto. Esse é chocante também, cara. É, e tem um negócio, o corte que ele faz é muito interessante, porque em uma página o Luiz tá com o menino e fala que é os momentos mais felizes da vida dele, aí encerra o capítulo e começa a parte 2. Na parte 2 já começa com o enterro e vai contar em flashback como é que foi a morte e algumas passagens ali. Então, assim, é chocante, porque numa página, se você estava lendo, se você interrompeu para ler no outro dia, não é tão impactante. Mas se você estava lendo ali e falou, não, eu tenho mais aqui mais uma hora de leitura, você perdeu essa hora, porque você vai ficar aí umas 3 horas, porque você vai ler aí mais daquele corte. Se você tiver tempo, você vai ler mais pelo menos umas 70, 80 páginas. Foi o que aconteceu comigo. Quando cheguei naquele último capítulo da primeira parte, eu passei para a segunda parte, isso na terceira leitura. Eu só parei 200 páginas depois. Eu penso muito nisso também, da influência do local, né, do cemitério em si, como ele puxa as pessoas para lá, como ele atrai, os próprios mecanismos que ele usa, tanto que começa com o primeiro caso lá da Universidade do Maine, né, que é o aluno, né, o Victor Pasco, né, ele morre com uma morte assim, horrível, num lugarzinho assim, muito tranquilo, o hospital mesmo é muito tranquilo, antes ele fala, né, que a ambulância quase não é usada, tal, porque não tem muito o que fazer, é uma universidade, tem muita, o cara tá bêbado, né, coisa do tipo, né, gente querendo enrolar, professor que quer faltar provas, sabe, esse é o dia a dia do hospital, e logo de cara, o primeiro dia de trabalho do cara, assim, o segundo paciente dele, logo cedo da manhã, sabe, 10 da manhã, é um cara que chega com um corte na cabeça gigantesco, com o cérebro caindo fora da cabeça, e esse cara, né, a alma desse cara, digamos assim, é o que vai atrair pro local, né? a loucura dele, digamos assim, começa por esse personagem puxando ele pro cemitério, então tem essa atração, sim, do local, né, por causa disso que eu falei, né, o Luis Creed é o personagem mais cético da história, né, ele é médico, ele é um cientista, ele acredita que a morte é coisa natural, todo mundo vai morrer, ele fala isso, né. Uma das poucas coisas mais óbvias do mundo é a morte. Cara, todo mundo vai morrer, ponto. E você tem que aceitar. Isso vai acontecer comigo, vai ter que acontecer com todo mundo. Ele é muito cético nisso, né? E é ele o cara que vai levar o filho pro cemitério. Cara, pro filho voltar à vida. Ou seja, ele é uma mudança assim, radical, que não é só o luto, né, que faz isso, né? Não é só a questão familiar, até porque é isso que a Reginaldo falou, né? Ele teve uma experiência preguiça com o gato, né? O gato voltou desgraçado, né? Voltou, sabe, um demônio, o gato retorna. E no filme fica muito mais claro ainda esse retorno do gato. Então, a mudança, essa atração do local para cima dele é o que faz essa coisa, né? Aí, pensando nisso, o Stephen King costuma muito dizer, o Stephen tem 200 milhões de livros, né, publicados, ele sempre fala, né, que os livros dele, né, as histórias dele de terror, que é 90% do que ele escreveu, ele sempre fala que, na verdade, né, o grande terror, né, o grande horror está nos humanos, nos seus personagens, não está não é o cemitério, não é o fantasma, sabe, não é o retorno do gato, é as pessoas, né, as pessoas que são as coisas mais assustadoras das obras dele, né. Assim, eu pergunto para você, né, qual o ponto, ou os pontos, vocês acharam assim, mais aterrorizante nessa história? Veja só, eu queria estabelecer uma coisa aqui. Na leitura do livro, quando você faz a leitura, você percebe que existe uma coisa manipulando os personagens. Quando você faz uma leitura apressada, você às vezes você passa por cima disso. Porque, por exemplo, a palavra Wendigo, né, que é um espírito característico das florestas canadenses, e que quem tem contato com as propriedades intelectuais da Marvel Comics conhece uma representação desse personagem que não tem nada a ver com o que está no livro, né? O livro foi escrito foi publicado em 83. Então, assim, mas a criatura, a ideia da criatura era muito presente. Você imagina aí que houve um período de fome. Esse período de fome é levemente citado no livro, e os índios começaram a praticar canibalismo, e aí talvez um índio amaldiçoado foi enterrado num cemitério, assim, para ficar longe de todo mundo. Então, esse espírito ele estaria ali influenciando pessoas ao longo de 80, 90 anos para que ele conseguisse uma maneira de escapar daquele cemitério. Então essa ideia para mim é do cara que tenta escapar, mas quando ele assume uma forma humana, ele começa a se deteriorar, ele começa... existe uma passagem após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o livro foi lançado em 83, ele se passa em 83. Então a Segunda Guerra Mundial não era algo assim tão distante. Porque eles chegam lá na cidade e encontram pessoas antigas. Então tem uma passagem que fala sobre um soldado daquela cidade que foi vitimado durante a Segunda Guerra Mundial e foi mandado da Europa. Vocês imaginam aí um cadáver mandado da Europa, enviado da Europa, depois por trem, certo? Até o Maine. Então não é uma viagem. Quando chega lá, o pai desse garoto, cheio de dor, vai e enterra o garoto no cemitério indígena. O garoto retorna e aí ele leva o garoto para casa, né? E o garoto começa a falar mal das pessoas. Tem uma hora que algumas pessoas da cidade mais influentes vão bater um papo com o pai dele e ele começa a falar umas histórias reais dessas pessoas que ele tem acesso a informações. Então, assim, isso para mim é muito aterrador, certo? A ideia do cara estar encontrado ali com tudo de ruim da cidade, certo? Das coisas podres. E o espírito, assim, ele não consegue resistir, porque ele sempre vai fazer algo pior, né? Ele não está tentando manter a forma física dele, né? Até mesmo os eventos que acontecem na família do Creed, ele não está tentando manter a forma, ele só quer piorar, colocar fogo mesmo na situação. Isso para mim, essa ideia, isso é muito aterrador, de que um ser humano estaria sendo influenciado por uma força além da nossa vontade. Isso para mim é muito aterrador. E quando você lê isso no livro, isso é muito patente, muito forte. Tem uma conexão de avião que não funciona, um carro que quebra. O fato dela passar em frente a uma chamada Silent Slot, que é um outro livro do King, que é muito bom, é um outro livro do King que eu li duas vezes, o Silent Slot, certo? E eu achei interessante que eu não tinha percebido que uma cidade é próxima da outra, inclusive é citada. Mas assim, isso para mim me aterrorizou. E a dor do luto, eu já tive a dor do luto, e eu sei que se não enlouquece a pessoa, tem hora assim que você começa a olhar assim pra rua e pensar, pô, por que que levou minha mãe num sujeito que não serve pra nada? Então, cara, acho que pra mim o mais assustador é realmente imaginar o Stephen King bolando essa história, cara, porque se ele pegou isso baseado numa experiência pessoal e extrapolou desse jeito, porque no livro, vamos dizer assim, o Lewis Creed lá, o médico, pai da criança, ele ainda tem a desculpa de talvez ter uma influência sobrenatural levando ele a fazer isso. Mas o Stephen King não, ele estava extrapolando, ele estava construindo uma história em cima de uma dor, cara, que é uma dor assim, cara, é muito forte. Do jeito que ele descreve, o livro da metade para frente, assim, ele é doloroso, cara. As cenas do velório, a mãe, né, o sofrimento da mãe. E é realmente assim, o cara escreve muito bem, né? Porque ele mostra primeiro uma conversa da esposa e do marido, sendo que a esposa tem como se fosse um trauma que beira o irracional em relação à morte. Ela não gosta, ela teve uma situação na família plenamente justificável, e ela não, se ela puder evitar que os filhos tenham um contato prematuro, ela vai fazer isso. E ele já não. Ele é um cara da ciência, que ele acha que é um processo natural, que faz parte da vida morrer. E você vê ele muito racional nessa construção, assim, uma coisa assim que na teoria funciona bem, mas quando você tem um envolvimento pessoal, é um ente querido seu, o cara realmente pira, ele chega na loucura de fazer, né, qualquer coisa, né? No livro tem essa influência sobrenatural, mas eu imagino uma situação assim de um pai se colocar nisso é pesado demais, cara. Esse livro ele é pesado, cara. Ele é muito bom, cara, mas ele é pesado. Ele é muito pesado, sim. Tá, então, pegando embalo nisso e já se caminhando pro final, vocês acham que o... que é uma história pessimista, sabe? O que, é que vocês acharam do final? Reginaldo, já pega aí e dá uma emendada. Ah, eu adorei o final, cara. Eu adorei, não podia ter outro. Ah, até aproveitando e falando, esse livro teve duas adaptações, né? Ele teve algumas sequências depois da primeira adaptação, que não são boas, não vale a pena, mas essa primeira adaptação, que até o Stephen King aparece como padre lá do velório, assim, é muito boa, cara, muito boa mesmo, assim. E a recente, acho que é de 2017 ou 2018, não lembro agora, ela é interessante também, embora eu ache ela bem inferior até do que a primeira adaptação, né? Mas a melhor de todas é o livro, é o fim. Eu acho que é um fim realmente amargo e interessante, é desesperançoso, né? É realmente assim, eu gosto do final. Eu gosto do final porque não é pra cima, e não podia ser de acordo com essa história, assim. Então ele é honesto em relação à história, cara. Então é muito bom mesmo, cara. Eu também gosto do final, mas é realmente um soco no estômago. Ninguém termina feliz, certo? Simplesmente você fica completamente desiludido, né? Não tem final feliz, não há um crescimento, né? Simplesmente acontece uma série de coisas e no final todo mundo vira pó ou morre. É muito ruim. Até o destino lá do pessoal que não tá na cidade, a gente já imagina que seja ruim também. Ah, então vamos aproveitar o embalo, né? E que tá no Netflix, né? A primeira adaptação que o Reginaldo falou aí, que é escrita pelo Stephen King, né? Que faz o roteiro do filme. Ele tava puto da vida com esse monte de adaptação que esculhamba o filme dele, né? E com razão. Tem umas adaptações assim, algumas são até bem legais de se ver, mas outras são vergonhosas. Ele vai lá e faz o roteiro do filme, dá uma enxugada, né? Obviamente, não tem como ser de outra forma, mas assim. O que, é que vocês acharam dessa primeira versão do filme? Lembrando que ela é cheia de atores famosos, né? O senhorzinho lá, o Judy Crandall, né? Que é o vizinho deles, né? É o Frankenstein, aquela série antigona, né? Os Monstros, né? Aquela série que surgiu junto com a família Adams, né? A esposa, né? Do Lewis Creed, né? A Rachel, é a famosíssima atendente Natasha Yar, né? Da nova geração, né? E o menino, né, o Cage, aí eu dei pra Reginaldo falar quando foi a vez dele, quem é o Cage Creed, né? Quem é esse, que é uma, que no filme, é a coisa mais paia do filme, hoje, né, pra visão melhor e tal, que ele parece um brinquedo assassino, né, parece o Chuck, né? E aí, Reginaldo, o que você achou desse, a Reginaldo já falou, né, mas e aí, James, o que você achou desse, do filme? Eu não tenho muitas lembranças do filme, não, eu assisti porque, na época em que eu assisti porque era um filme que adaptava o King, um livro que eu já havia lido, e que tinha o senhor, o Frank Monster, né, que é da série Os Monstros. Eu assisti como curiosidade e realmente hoje teve duas coisas que vocês falaram, a Tasha e a, eu não lembrava mais que era a atriz, e a coisa do menino, eu fiquei surpreso, eu não lembrava mal, por sinal, depois que eu reli, eu não lembrava que no filme também não troca na questão do vendigo, né? Troca para pro Globins e outras coisas, e não há uma citação ao vendigo, né? Cara, o filme, ele o primeiro, ele é bom, cara, assim, por si só, assim, pela tosqueira da época, assim, mesmo ele tendo tido um investimento, tudo, já passou muito tempo, então ele tem uma tosqueira, né? E assim, ele leva para um lado do terror, quando na verdade é mais psicológico essa criança que volta, né? Então a hora que você vê ele pequenininho, imagina, é o menininho daquele meme lá do o Tira no Jardim da Infância, né? Aquele que você não amadurece, né? Assim, é esse ator, que ele tá mais novinho ainda, E ele se veste, ele põe uma roupa com cartola, ele se veste igual a irmã da mãe, assim. Então é deixando de ser assustador e fica até engraçado, principalmente por causa do meme, assim. Então é curioso, cara, é engraçado. Mas fora isso, eu acho o filme retocável, assim. Eu acho muito bom, cara. Ação recente, né, que mudou alguns detalhezinhos, assim, mas eu ainda prefiro a primeira versão, até porque, assim, fora o roteiro, né, o King, ele foi gravar, o filme foi gravado perto da casa dele, cara, então ele ia acompanhar as gravações. Imagina aquela assombração, né, meu, que é o King chegando, meu, pra ver as gravações do livro dele, cara. Então deve ter sido muito legal, cara, fazer esse filme, assim, os caras, ter o autor presente e ser essa figura. Então é isso, amigo, estamos encerrando aqui mais uma Biblioteca Omniverso, sempre lembrando para você olhar de lado e cuidado com o que você deseja. Até a próxima. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.